Sí, gracias por la ayuda. Alguma interferência no cheque do padrão número 2 se alguma aeronave ingressar na final? Negativo. Sim. Para 2500 PES, o ajuste no 0 no 6. Para 2500 PES, 1016 4207. A 18 milhas, OSUVE, Salvador, resta uma navegação à produção do 366 para o Arnaldo da 10. Na presença de Serra Dito 366 para o Arnaldo da 10, azul 4268. Lima, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda na proa 360, limite radial 280 de Salvador. Enfim, mais 2 minutos será autorizado para descida, Sul Serra Lima. Para 207, informa o tráfego nessa posição de 11 horas a 5 milhas, um Bravo 058, marcando o nível 090. Taxi 1790120, aborda para linha 330, alterna marcando. 1790, táxi via Pátio Uni Índia, ponto de espera da 10, ponto de espera 1095016, ajuste. 1645, ponto de espera 1790. Meu filho Serra Lima irá ser só o Rinaldo da 10? Afirmativo, por 082, vou tirar a Serra do 366, aguardando para o seu descido. Graus 109, pista 10, decolagem autorizada. Tráfego GIG está mantendo 2.000 pés, livrou o alinhamento da pista com curva pela esquerda no setor norte do campo. Parrom, meu filho Serra Lima, desça para o nível 050, ainda mantendo a pro. 050, mantendo a pro. Decolarei de imediato, logo seja autorizado? Afirmo. Ele mantém para fase de decolagem imediata com o 790. Mantém aguardando, 790. Estabilizou no RNA, então no 0, azul 4207. Azul 4207, torre 1-1895. 1895, bom dia. 1895. 1895, bom dia. Boa. Boa 300 até 1-5 milhas. Mas lembrou 300 de 1-5 milhas. Vamos para a decolagem imediata. 4207, já embaixo travado. 1-5-5-6-4-5-3, controle 1-2-0-8, bom dia. 2-0-8, bom dia. 1-7-9-0, vento 100 graus. 1-0-0 graus, 1-0-9, ajuste 1016, decolagem autorizada. Decolagem 1-0-5-0-1-7-9-0. Colagem, suba para 360, via saída da El. CX-360 via DEL, teria a possibilidade de vai direto da DEL? Posso 2.000 pés direto Lido. 2.000 pés direto Lido, 556. Certo. Eu sigo GX-38. Pode confirmar o nosso sequenciamento? Vai ser atrás dessa aeronave que está passando agora nossas 10 horas? Negativo, mas há mais 3 tráfegos em aproximação para Salvador. Para separação com o tráfego na final, complete curva à direita na proa 325. Direita 325. Dive 38, o estimado para aproximação da última aeronave para Salvador é mais 8 minutos. Ciente. Essa próxima passagem para um 2 não precisa ser 18 milhas não, pode ser a partir aqui da presente posição. Sim, TGF-38. Tudo alinhamento. Gente. Autoriza iniciar a espera para manter a presente posição sobre o litoral aqui. Autorizado. Espera sobre a presente posição a 2.000 pés. Ajuste na 096. 38. Chame controle na frequência 1-2-0-8, boa viagem. 208, uma boa, obrigado. Vamos o 1-7, né? Puca transforma Aracaju, isso aí. Pra Maceió, positivo, Puca Aracaju, obrigado. Poligon 1-7-9-0, no perfil da Puca. 1-7-9-0, contato radar na decolagem, suba para o 370, via saída Puca. 370 na Puca, 1-7-9-0. Estilo Serra Lima, da presença em Serra Vitor 368, após Serra Vitor 366, com ajuste no 096, desse para 2500 pés, ajuste no 096. Ciente, da presença em Serra Vitor 368, após Serra Vitor 366, ajuste no 096, desce para 2500 pés, de Serra Lima. Azul 4207, no sol 56 direita, via Delta 21 decimal 9. Via Delta 219, bom dia. Bom dia. 19, Azul vibrou. 4207 Alfa, corte antes da Juliette, mantém a posição. O portal previsto é o 09, já está sendo desocupado. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, aguardando o portal 9. Estabilizado, 4082. Eu considero 82, torre, 118, decimal 95. 1895, boa. Bom dia, azul 40, estou estabilizado final no 0. Esse 38 confirma, irá fazer o padrão número 2 a quantas milhas da cabeceira 1-0? A partir de 10 milhas. Sim. Vou direto Romeu Foco 08. 790, Romeu Foco 08, obrigado. Livre 38, tráfego Rio precede na aproximação, 1 hora, 9.2 milhas, Romo Oeste, passando 3.500 pés para 2.500, Bravo Eco 58. 3.800. Desce para o nível 050, ajuste 1016. 16, 0500, com 1960. Passando Serra Victor 366, estabilizado aqui, Serra 1. Conforme eu filho Serra Lima, Torre 1-18-995. Torre 1-18-995, que Serra Lima. Oi, Salvador, bom dia. O Copa Romeu filho Serra Lima, estabilizado R9 não deve. O Serra Lima continua a aproximação. Reporte Serra Victor 372. A gente reporta Serra Victor 372, que Serra Lima. 0, chama Centro Recife, na frequência 1265. 265, 790, bom dia. 1285. Ah, 2685, obrigado. Bono 962, novo limite radial 290, Salvador. Limite 290, Bono 1962. Na sua navegação, 11 milhas oeste de Salvador, autorizado padrão número 2. Autorizado padrão 2, grata. Passa um ponto de espera 1895, QRH 10, Bono 6. Rebaixei, pode esperar o seu chamador, com 16. Começa 3895, táxi autorizado para o ponto de espera da pistola 0, via Pátio 1, no táxi via Índia. Próximo ao ponto de espera, torre em 1, no 8, decimal 95, QNH 10, no 6. Azul 402, no solo 01, no direita, via Foxtrot 121, no decimal 9. Milhas, oeste, Salvador, vou na produção do 368, descendo para 4 mil pés, o ajuste 0 no meio para o RNAV 0. 962 na produção 368 agora. Alfa, recorde, mas não é legal. Mantenha o ponto de espera, aeronave da G, do GEIV, na sinal piscina zero, executando cheque de equipamento. Tráfego este manterá 2 mil pés de aproximação, com curva pela esquerda na sequência, após a passagem do tráfego será autorizado. Não, ponte espera aguardada, só 374. Tapa, Romeu Kilo, Serra Lima, pista 17, cheque o trem, pouso autorizado, vento no 40 graus, com 8 nós. Gente, Lima. Posca Golf e uniforme, mantenha a presente posição, aguarde para o cruzamento. King Air da Odebrecht na curva final. 2500 PES, reporte 3, 366. portal 366, estamos para 2507. Alasca Golf Uniforme, observe o King, cruzamento imediato, táxi via Quebec, Mike na Lima, chama o solo 21 decimal 9. Cruz Serra Lima no solo 04, backtrack após o Caravá Baipé, esquerda, aéreo está, frequência livre estacionada. Serra Lima. Meia milha capiteira. Ok. Pode adivinhar e aguardar ou não? Vimos. Agora sim, autorizado olhar em manter, tá? 3745. Vento 100 graus 109, decolagem autorizada. Decolagem 3745. 1 18 decimal 95. 3 9 6. Salvador 962. 962, 7 do tráfego, reporte ali 372 baixar travado. Ok, reportar ao 372 baixar. Dave 38 informa o tráfego 9 horas, 10.3 milhas a 3 mil pés, na aproximação para a pistão no zero, o Boeing 73786. 38 ciente, está mantendo a perna do vento, aguardando a coordenação para a próxima passagem. Confirme, irá ser padrão número 2? Está aguardando a manutenção ainda, por enquanto vai manter só a perna do vento aqui. Sim. Decolado 07, chame o controle, frequência 120.8. 208. 3295, pode esperar pra. 3295, mantém um ponto de espera. Mantém. Uniforme autorizado. Via rota do plano de voo. Decola da pistão no zero, curva à direita. Subida arbor após com arbor 1, correção. Subida arbor 1 após conforme o plano. 5435 transponder e 120 decimal 80 controle. Correto, cotejamento. Manda no pátio 3, reporte lá, acho que vou fazer quatro. Direto por baixo. Sua posição é? Mubave. Mubave. Tiene, só 37, 4 segundos. Tira. O 38 vai pousar final, assim que possível gira a base. Tá visual com o tráfego na final. Jeep 38. Jeep 38, curve à esquerda na Pro 275. Esquerda 275. Parqueando o Paz 3, eu vou conferir. Ok, chame pronto para o acionamento do Paz 3. Esquerda 240. Observa a passagem após olhar e manter. Jeep 38, confirma, irá fazer o procedimento RNAV da pistola zero ou aproximação visual? Visual. 38, autorizado aproximação visual, reporte na longa final visual com a pista. Reporte na longa final visual, o Jeep 38. 213, formação Juliette, autorizado Galeão, via rota do plano de voo, rota 9857 aerovia, nível 360. Saída da El Leda, Irume, curva direita após a decolagem. Transponder 5464, controle 120.8. 6293, autorizado Galeão, nível 360, via rota do plano de voo, aproximadamente 857. Escola de saída da El Leda, direto Irume. Primeira curva direita, transponder 5464, controle 120.8, posição 6293. É, puxar a 62 no 3, chama para pushback acionamento, portão 08. Alfa 962, livrando. Portão 962, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 3, o 23. 23, acione identificação. Foi pro do Serra Vitor 367. Desça para 4.000 pés, o QNH 1015. 4.000, 367, 1015. 1895, declarado 12, chame controle de frequência 120.8, pode 120, confirma. 120, décima 8, 120, 80. Ok, bom dia. Corre o Jeep 38, na final para pouso, baixado e travado. Jeep 38, atravessado, baixado e travado, pouso final, vento 100 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 10, 15, 1015, pouso autorizado. Livre pouso, 38. Usar 2.000 pés, vou direto pro base. 340, cruzar 2.000, voa direto, UBAC, 3895. Fugindo, posição UBAC, papai uniforme, bravo, alfa vista. UBAC. Obrigado. 3745, chama centro Recife, 125, decimal 1, alterne, 128, decimal 35. Eu ativo Recife, 35, 12835, dá 3745. Alfa Séria 2733, está contato radar, 4 milhas para a posição Conde. Vou em proa de Golf para interceptar a chegada a Golf. O que legal no 015, reporte no ponto e da descida. Salvador, meu, muito bom dia, passarei 2230, está no ideal de descida. 2230, acione a identificação, dessa via chegada a MAN para o nível 050, que é legal no 0 no 5. 0 no 5, descendo o via, para 5000, pode voar na proa do 366. Inicialmente foi proa do Serra Vitor 368, passarei 2230. Salvador, Gol 1864. 1864, autorizado Maceió, Bravo Mike Oscar, via peso 17, Forago, restante conforme rota, nível de voo 350, saída Pulca, Jamoracaju, decolada 10, curva à esquerda, pode 5477, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado, via conforme Maceió 350, Alpha 17, Pulca, Jamoracaju, 5477, 8, gol 1 no 864. Puxa, acionamento, gol 1464, da posição 5. Confirme? O 1864, puxa, acionamento na 5. Autorizado, chama o táxi, 1864. Chamará 864. Passarem 2230? Passarem 2230, controle. Sim, amigão, se pudesse vá na proa 366, nos ajudaria a livrar uma formação bem na nossa proa. 22, proa 366, passarem 2230. Muito obrigado, 366. Autorizado, chame táxi, Xane 6213. Salvador, 1-2-3. 1-2-3, o controle. Já foi um pequeno desvio aqui à esquerda, pra estar. Sente livre desvios após essa navegação proa do Serra Vista 367 e autorizado o procedimento da RNAVE Pistão no zero reporte na final. 1-2-3. Já foi um desvio, voo 367, reporte na final, autorizado zero. Já autorizado se estiver aqui no botão 5, para ela ganhar no pote 3, será autorizado na sequência. Sete, três, três, confirmo qual procedimento efetua na aproximação. Ave, sente autorizado, voa direto Serra Vitor 367, Força Aérea 2733. Favor, voo 2067, boa tarde. Voo 2067, boa tarde. Você tem informação, Juliette? 500, será. Autorizado, Salvador Guarulhos. Via Pesolo 10 pro Bar, Via Pesolo 6 Cosmo, DCT com finta, Pesolo 21, Mostec. Nível de voo 360, saída da Eoleda Mótiva, decola da piscina 0 com primeira curva direita. Transponder 5512. Controle Salvador, operar na frequência 120, decimal 80. 1-2-0, decimal 80. Confirmo nível 060, TAN 3804. Obrigado. Temos uma aeronave da Avianca no pátio, também chamada ataque. Mantém antes da entrada do pátio principal. Uniforme, tem que ligar alguma coisa lá. Intercursaram a nossa comunicação, voo 2067. 2067, prossegue com cotejamento. Tem autorizado 360 para Guarulhos, para a rosa do plano. Saída da Helena Mota, transponder 5512 contra 12080. Cotejamento correto, chame pronto, portão 1-0. Portaremos pronto. Xane 62, 1-3, 1-4-2, Guarulhos, não copia autonomia. 463-32 Guarulhos, autorizado o táxi até através de 62. Confirmando até o ponto de esperada 1-0, Torre Salvador 93-95, ajuste do altímetro 1-0, 1-5. Falou no 864 para o táxi 163, 5 horas alternando o requisito. No 864. É o número 2, segue o Airbus do Oxané. Após, prossegue ponto esperado no 0 via Índia. Torre Salvador na noite decimal 95, ajuste do altímetro no 0 no 5. QM15 aguardando o Oxané para sair. Torre 1 na noite decimal 95, ajuste no 0 no 5. A gente liga o Juliz, tá aqui. Mike Fox, Torre de Serra, acione o código 0163, suba para o nível 050, Rui Prodi e TAP. Mike Fox, Torre de Serra. 050, boa noite, TAP. Mike Fox, Torre de Serra. Torre de Serra, deseja efetuar o NDB Zulu pista 10 ou procedimento VOR DMF pista 10? Como desceu o VOR DMF? Após o TAP, que condição de boa tarde? Enter. Pode ser. Salvador, uma boa tarde, 7316 no meio, transfere com a Índia. Rotação 3216, acione identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível 070, que é legal no 015, reduza para 2509. 770, reduzido para 150, pode confirmar o ajuste? Confirmo, que é legal no 015, TAM 3216. Sim, no meio 15, obrigado. Mike Fox, Torre de Serra, contato radar 33 milhas, sudoeste do VR de Salvador, informo que não estão recebendo o modo Charlie. Livre procedimento para 2230, a partir do Serra Victor 366, senhor. Apoio 2230, desça para 2500 PES, que legal no 015, autorizado, procedimento R9 pista 10, reporte na final. 2500-1020, chama na final 2230. Com 223, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, conta. No controle? Torre Salvador. Bom dia, comandante 23. Tá passando 372, baixa travada. Sabe 2523, autorizado com 10, vento 090 graus, 99. Tem livre pouso, comandante 23. Sabe 2523, confirma o PAT pro qual prossegue? É o PAT militar? PAT militar. Gente. Zero. Gente, falo que não estamos recebendo o modo Charlie. Mike, Fox, pode ser. Sério 2733, desça para o nível 050. Descendo para o 050, 2733. 010, pronto, visual contrato. Oceana 6213, após o pouso da aeronave, inicialmente autorizado alinhar e manter pista 10, tem condições de decolar assim que é autorizado? Positivo. Gente, Oceana 6213, só confirmando após o pouso do Embraer. Inicialmente a linha e manter a pista no azar. Pode entrar na linha, mantém a pista no azar. Visual para Salvador, que é legal no 015, acione código 0151, corredor de Vera Cruz e Interlagos. 0151. AN3204, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o norte, o limite será radial 280 do VOR de Salvador. Esquerda para o norte, AN3204. AN3216, reduza para 2209. 220, AN3216. AN3204, reduza para 2209. 220, Mike Fox da Serra, condições de manter velocidade até Sasa? Afirmo, Mike Fox da Serra. Gente, reporte no ponto e da descida, Mike Fox da Serra. Já para a descida, Mike Fox da Serra. Quatro, meia, três, Azul 4463, autorizado de Ilhéus, via rota do plano de voo, voo 677 Coral, e voo 160, decola da 90, saída Coral direita, código 5471, controle Salvador na 208. 895, boa. Boa. De Alfa, Delta, na Delta chama novamente. Torre, o Passarelo 2230, transfere, boa. Passarelo 2230, continua a aproximação, guarda que está livre. Guarda que está livre, 2230. Eia. Fazer colapso no 0, vento 090 graus, no 09. Passarelo 2230, informa depois da Avianca iniciando a rolagem do sinal 0. Tem um tráfego no visual 2230. Torre, bom dia, no 864, ponto de espera da 0, pronto. No 1864, mantém a posição, bom dia. Mantendo, vou no 864. Torre, conta, você pode cruzar imediato após a passagem da Avianca. Cargo 8427, acione a identificação dessa via chegada a mão para o nível 060, que é legal no 0 no 5. Rapaz. 3216, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o norte, o limite é a radial 280 do VR de Salvador. Sequenciamento esquerda para o norte, limite 280. 280 do VR de Salvador, o... Tan 3286. Tiente na 3896. Controle da 6623. Tan 3804, resuma navegação. Rodo Serra Vitor 366. Tan 3804, resuma navegação. Rodo Serra Vitor 366. 366 na proa, Tan 3804. Tandem 6213, contato radar, suba via saída Delta para o nível 360. 360, pode voar da Elda presente, senhor? Vou cruzar 2000 pés, vou em Leda, o Xandem 6213. Cruzar 2000 pés, voa Leda, o 6213. Aitfox Notícia, autorizar o procedimento VRDME, estou no zero, reporte na final. Virar reporte, Aitfox Notícia. 3804, desça para 3000 pés. 3000 para 3204. 3216, desça para 4000 pés, que é legal no 015. 4000 com 1015, tá 3216. Interceptando a final do procedimento, Mike Fox Flag Serra. Mike Fox Flag Serra, chama a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. Está ciente, a tripulação agradece ao controle e a colaboração do nosso voo. Do ponto. 3704, desça para 2500 pés, autorizado procedimento R-Nave, pistão no 0, reporte na final. 2000 pés, autorizado, deputado final, da 3204. 3216, reduza para 2009. 200, tá 3216. Tan 3804, apenas para informação, tráfego 11 horas e 5 milhas, rumo nordeste, mantendo 1500 pés, do tipo um Bravo November 2, papá. Após o passarelo, autorizado cruzamento imediato, repórter pista livre. Saindo, mas Passaria do 2230, solo 33, libera direito, chama solo em 121, décimo 9. 219, próxima direita. 864, prossiga. Só faltando a nossa saída Tapuca, Aracaju. É possível fazer a Puca, Jamo, Zumbi? Ação pro do Serra Vitor 368. Serra Vitor 668, tá 3216. Salvador, passarei do 2230. 2230 Alfa Juliette para remota 1134 principal. Alfa Juliette remota no 3230. 3, livre frequência, bom dia. O 2067 para posicionamento. Gate 10. O 2067, aguarde só um minuto. A TR da parceira de autorizada terremoto no 24 principal, aguarde. Aguardando 2067. 1864, foi autorizado. Puca, Jamo, Zumbi. Muito obrigado, 864. Gente. Vale a informação? Autorizado, 4 mil pés, general no 015, Fotéria 2733. Permissão para 4 mil com o meu projeto. Controle, o Kilo Romeo Oscar através de Paris. 20 Kilo Romeo Oscar. Através de Paris, né? Controle, ciente, o Kilo Romeo Oscar. 062, 13, submetendo nível 340, caso fale de comunicações, é o nível final, Xena 62, 13. No momento. Gente, vai alinhar e manter a mandada. Xena 62, 13, controle? Prossiga, senhor. Xena 62, 13, submetendo nível 340, caso fale de comunicações, é o nível final. 340, em caso de falha, é o final. O Xena 62, 13. 3804, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, tá 3204. Meu Oscar, atento a Airbus 320 na final da pista 1-0, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Solo 36, libera direito, chame o solo em 121, décimo 9. Zero, reporte na final. Pesada, Renato, na final, passando 2437. Quilo Romeo Oscar. Bom, no 864, autorizado em colapso no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 9. Inicia no 1 no 0, no 864. Quilo Romeo Oscar, bom dia, na vertical do SESI, inicie 360 pela esquerda e como sequenciamento de 209 para pouso. Vertical da Romeo Oscar, 360 pela esquerda, Quilo Romeo Oscar. Na vertical da CEASA, inicia 360 pela esquerda. Do CEASA, corrigindo 360 pela esquerda. No 3804, na escuta? Na sua escuta. Gente, continua a aproximação e como o Boeing 737 iniciando a rolagem pistão no 0, aguarda autorização. Na sua escuta, só 3804. Ótimo. Recolada 1-0, curva à direita, o código 5431, controle Salvador, 120, decimal 80. Azul 4207, protegimento do ar, chame pronto, portão 09. Mantenha a posição, Mike passa a ser. Subavia, saída Puca para o nível 350. Puca 350, 8 Charlie Alpha Fox, aguarde cópia em Rimar, confirma intenções, Cairo. Na vertical do Rimar, inicio 1360 pela esquerda, informo o sequenciamento de dois aeronaves para pouso e a retaguarda mais uma aeronave aproximando. Tem condições de prosseguir? Assim, vai prosseguir na vertical do Rimar para 360 pela esquerda, aguarda o sequenciamento pelo Romeoado. Gente, reporte visual com Airbus na final 1-0. Reportando a visual com Airbus na final pelo Romeoado. Lógica, Golf Uniforme. Mantenha o ponto espera. Segundo 2067 com 185 a bordo. Autonomia cá, 4 horas e 15, alterna Galeão. Aproximação, aguarda a autorização de pouso. 1-0-1-5. Zuna, Golster, 2067. Colo 39, libera direito, chama a sala em 1-2-1-2-9. Direito 219-3874. Islander, aproximando o cabeceiro auxiliar, não interfere com a sua aproximação. Gente, após a passagem do bandeirante à retaguarda, autorizado para o espécie acionamento no 09. Gente, após a passagem da aeronave da rua, retaguarda autorizado o push na sequência do bandeirante, a Copa 207. Salvador, bom dia, SAM 3804. 3804, táxi lento, mantém antes da Juliette. Antes da Juliette, segue lento, 3804. Bom, nós continuamos a aproximação. 209 autorizado por zona 0, vento 120 graus, 1-0. Meu repouso na 10, 3206. Alfa Fox, autorizado Cairu, New Pace, corredor Axé, decola do, da Enrimar, com ProSul, torre no noite decimal 95, controle Salvador no 208, aciona o código 0132. Boa tarde. Cairu 2733, autorizado procedimento, a Rinave pistão no zero, reporte na final. Autorizado procedimento, a Rinave, reporte na final 2733. Gente, 0612 é bordo, Charlie Alpha Fox, estou em Salvador no noite desse 5, ajuste do altímetro no 0-5. 02 em aproximação. 24. Uniforme visual com tráfego na curtíssima. Após o pouso da aeronave, autorizado a NA e manter o 1-0, tem condições de decolar assim que autorizado? Sim, se autorizado inicialmente a NA e manter. Charlie Alpha Fox, autorizado a acionar reporte técnico. Pelo Kilo Romeo, interceptou a final da 97. Pelo Romeo, autorizado pouso 1-7, vento 1-0 graus, 1-0-1. Sempre pouso 1-7, Kilo Romeo. Dois eu nomeia solo aos 43, libera direito, desligando por gentileza, no, chame solo em 1-2-1 decimal 9. Sente, 43, 2 eu nomeia. 7 na escuta? Afirmo, na escuta. Condição de voo da aeronave com a equipe de solo para deixar o portão 09 livre para ingresso? A aeronave está aguardando o portão. Sim, assim o faremos. Reporte portão 09 livre, azul 4207. Voltaremos o 9 livre, 4207. Solo, Salvador, tá 32 no meio, livrou nossa escuta. 32 no meio, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportarei 32 no meio. Tá 3804, ingresso da Juliette para o 09, fica atento ao embreagem da azul sendo puxado. Tudo sim. Vamos ver um tempo, do Mania Brown. 2067.0, pronto. Não tem quanto espera com 2067. Avis 847, autorizado por 10, vento 1, 90 graus, 99. Pouso 10, sacado 8477. Acho que eu vou finiforme, decolado 245, mantenha-me, escute agora essa transferência. Qual finiforme nessa escuta, senhorita? O meu acho que eu falo 245, autorizado até o pote 5, confirme. Tarde para 207. Fox Pro de Terra autorizado o cruzamento, táxi até o pátio 5 no corte de frequência, bom dia. Santos da Juliette, está 3216. 3216, ingresso da Juliette, portão 62, agilizado. Juliette, 62, é 3216. Fox, autorizado, posição já acionada? Gente, reporte quando fora do sol, decolagem por ponto de risco de animal, vento no aeródromo é 190 graus, não no nós, nenhum tráfego vai reportar. Bom uniforme. Está nosso bom uniforme. Obtendo nosso bom uniforme, contato radar. Via saída Arbo 1 para o nível 100, corrigindo, liberando a restrição da caça, suba direto para o nível 100. Direto para a centena na Arbo 1, nosso novo telefone. Para o táxi azul 4207, 125, 420, Ribeirão Preto. Posse ciente, fora do solo, confirme para o cruzamento do campo. Gente, autorizado o cruzamento sobre a final no zero, agilizando com gentileza, reporte livrando o final no zero. Tive táxi ao ponto de espera da 10, quando lá 1895-4287. O no 735, reporte cruzando com gentileza. Positivo, vai enquadrar uma longa final e reportar livrando a eixo da 1 no zero, sobre a vertical da 1 no 7, o Alfa Fox. Para Brasília. Deixa na torre, Salvador 198, decimal 95. 118, decimal 95, obrigado também. Vai tirar a manter a posição por mais um minutinho, devido à performance da aeronave de bola 5. É o 5534, controle Salvador no 20, decimal 80. Reforma o helicóptero realizando o cruzamento do campo, não interfere com a sua aproximação, reporte passando 372. Vai passar no 0-8-672, eu estou 3-2. Como 2067, autorizado a decolar no 0-21, no 0 graus, no 9-9. Autorizado a decolar. Boa passagem, a sua carga 8-4-8-7.